daqui, fogo de lá. Se é fogo de Deus, então deixa queimar. Queima, queima, queima. Se é fogo de Deus, então deixa queimar. Queimar.